Dois homens estão conversando. Ô, cara, você conhece o Tido? Que Tido? Aquele que te pegou atrás do armário. Mas não é o Mário? Não, é que o armário é embutido.